A verdadeira vida espiritual. Ah, não tem A. Ai, nossa. Verdadeira vida espiritual. Você, o que, que você acha que a vida espiritual é? É ficar ajudando os pobres? É ficar rezando o dia inteiro? É ficar mexendo com espíritos e fantasmas? É ficar curando os doentes? O que, que você acha que vida espiritual é? Porque muita gente acha que são essas coisas, né, Bimala? E você? Não, não estou falando com você, Bimala. Você falou para não perguntar para você. Estou perguntando para os ouvintes. Você, ouvinte, o que você acha que é a vida espiritual? É ficar se isolando? É o que nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 11, verso 55. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra no nosso site e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar. O que mais, Bimala? Temos aniversários. Temos dois aniversários. Na verdade, três, né? Eu tenho o aniversário da rádio também, Bimala. Aí isso aí não conta. Tá bom, se a senhora falou que não conta, então não conta. Tá bom, então tá bom. O que mais? Não, vamos ler, não. Shrimad Bhagavatam, acho que não vai dar tempo. Coleção Srila Prabhupada, talvez dê tempo. Aí, se não der tempo, a gente lê um passatempo, né? Tá bom. Não, mas eu prefiro ler a coleção Prabhupada ali. Ah, mas eu não, sou eu que mando. É verdade. Não, a senhora quer dizer. Não, a senhora tem razão. Então, vamos ver a verdadeira vida espiritual, com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Staptam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru, Shri Juta Pada Kamalam, Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitantam Sadivam, Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpati Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Bancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhya eva cha patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadhara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare. Cadê? Tá aqui, vamos tentar cantar esse verso então, o verso 55 do capítulo 11. Eu falei que o Bhagavad Gita está de graça no nosso site, Bimo. Você não lembra? Se você não lembra, imagina eu. Deu certinho, né? A tampa e a panela. Cabeça de pano com a cabecinha de vento. Oh, Krishna Balarama Arad, que cruz pesada. Deu um vento lá na China, muda de ideia aqui. Não, não estou falando de você não, Bimo. Vamos tentar cantar o verso. Mat karma krim mat paramo mat bhakta sangha vajita nirvaira sarva bhuteshu jasamaneti pandava. Tradução palavra por palavra. Mat karma kri, ocupado em fazer meu trabalho. Mat para, mat parama, em relação a mim, o Supremo. Mat bhakta, ocupado em meu serviço devocional. Sangavardita, livre da contaminação de atividades anteriores e da especulação mental. Nirvaira, sem um inimigo. Sarvabhuteshu, para toda a entidade viva. Jaha, aquele que. Saha, ele. Mam, a mim. Eti, vem. Pandava, ó filho de Pando. Tradução completa. Meu querido Arjun, a pessoa que se ocupa em meu serviço devocional puro, livre das contaminações de atividades anteriores e da especulação mental, que é amigável para toda entidade viva, certamente vem a mim. Está vendo? Os ingredientes da vida espiritual, os sintomas, quem leva a vida espiritual de verdade, certamente vai ao Espírito Supremo, Krishna. Qualquer pessoa que queira se aproximar do Supremo, de todas as personalidades de Deus, Krishna, no planeta de Krishna, Krishna Loka, no céu transcendental, e estar intimamente relacionada com a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, deve adotar esta fórmula, como o próprio Supremo Krishna estabelece. Está vendo? Você tem que fazer o que Deus quer, e não o que você acha certo. Espiritual tem tudo a ver com o Espírito Supremo. Portanto, este verso é considerado como a essência do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é um livro dirigido às almas condicionadas. Está vendo? Ah, isso não é para mim. É sim, é para todos nós. É para todas nós, almas condicionadas, que se ocupam no mundo material com o propósito de dominar a natureza e que não conhecem a verdadeira vida espiritual. Então, a verdadeira vida espiritual é fazer só o que Deus quer, e não o que a gente acha. Vida espiritual não é ficar atrás de pobre, é atrás de curar as pessoas, atrás de espíritos e fantasmas, atrás de ficar rezando. Não, não. Vida espiritual é muito prática, é serviço prático e amoroso a Deus, feito com regras e regulações. Resumindo, do jeito que Deus quer, como ele falou no verso, né? Faz isso, faz aquilo e faz aquilo. Quem faz isso? Na verdade, é faz isso, faz aquilo, faz aquilo. É quem faz todas essas coisas citadas por Krishna no verso, leva a verdadeira vida espiritual. O Bhagavad Gita destina-se a mostrar como a pessoa pode compreender a sua existência espiritual e sua relação eterna com a personalidade espiritual suprema, e a ensinar a pessoa como voltar ao lar, de volta para a morada eterna. Está vendo? Vida espiritual é isso, é fazer o que Deus, o Espírito Supremo, quer, e não o que a gente acha certo, e não o que falam por aí que é certo. Essa é a única diferença. Então, vida espiritual é quando a gente faz as coisas para o Espírito Supremo, Krishna. Vida material, qualquer outra coisa. Agora aqui está o verso que... Máxima. É, tem uma máxima mesmo. Fora da caridade não há enganação. Ninguém vai chegar até Deus através de caridade. Ninguém. É só se fizer a caridade para Deus, como ele pede no Bhagavad Gita, né? Aí sim. faça tudo para mim. Krishna fala, ó, se você vai fazer caridade, faça para mim. Se você vai fazer comida, ofereça a mim. Se você vai dar presente, dê para mim. Aí sim, aí é vida espiritual. Se faz tudo para Deus. Ah, mas os devotos distribuem alimentos. Então, mas antes de distribuir os alimentos, esses alimentos foram cozinhados ou cozidos para Deus e oferecido a Deus no altar. Primeiro Deus comeu. Então, esses alimentos, essa prática foi feita para Deus. Deus desfrutou, Deus comeu. E o resto é dado para nós e para qualquer pessoa. Então, não foi distribuído alimento para os pobres e os necessitados. Foi distribuído alimento para Deus. Depois, o que sobrou, todo mundo fala, não, primeiro Deus. Só que na prática, Deus nada, né? Tudo para todo mundo, menos para Deus. Então, fazendo o que Deus quer, é oferecendo o alimento a Ele. Tudo, tudo Ele deve desfrutar primeiro. Então, primeiro Deus desfrutou de tudo que o devoto faz. Depois o devoto pode presentear quem for, pode dar para quem quiser. Aí tudo bem, porque primeiro Deus. Todo mundo fala isso, né? Não, primeiro Deus. Na teoria, todo mundo ama Deus. Na teoria, todo mundo serve Deus. Na teoria, todo mundo faz o que Deus quer. Só que na prática, só os verdadeiros devotos de Deus satisfazem Deus. Por isso eles vivem satisfeitos, felizes, em paz e etc. E destemidos. E por aí vai. Agora, aqui está o verso que explica claramente o processo através do qual a pessoa pode alcançar o êxito em sua atividade espiritual verdadeira, que é o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Para quem que o devoto de Deus de verdade canta, Bhima? O devoto de Deus de verdade canta para quem? Para Deus. Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A música verdadeira, a música gospel, gospel quer dizer para Deus, né, Bhima? A verdadeira música para Deus, a verdadeira música gospel é feita para Deus. E se canta para Deus, e se canta os nomes de Deus. Isso é música de verdade, para Deus. Então o devoto só canta para Deus, só faz música para Deus, e por aí vai. Tudo é para Deus. Quanto ao trabalho, a pessoa deve transferir a sua energia inteiramente para atividades conscientes de Deus, Krishna. Não se deve fazer nenhum trabalho que não tenha relação com Krishna. Isto se chama Krishna Karma. A pessoa pode estar ocupada em diversas atividades, porém não deve se apegar ao resultado de seu trabalho, mas sim utilizar o resultado para ele. Ah, você trabalha para Krishna? Então o lucro deve ser dado para Krishna, ou usado para Krishna. É assim. Olha, se você trabalha para Krishna, eu já vi muita gente. Não, eu trabalho para Krishna, mas o resultado ele usa para o desfrute dele, né, Bhimala? Ele não dá o resultado para Deus, ele não dá, ele não faz nada para Deus, né? E fala que está trabalhando para Deus. Tá bom. Não engana nem o devoto de verdade, imagina enganar Deus. Deus não é bobão, não. Deus não é um banana como pregam por aí, não. Deus não aceita tudo, não. Tem que fazer do jeito que ele quer, senão ele não aceita, não. Por exemplo, a pessoa pode estar ocupada em negócios, mas para transformar esta atividade em consciência de Krishna, a pessoa tem que fazer negócios para Deus, Krishna. Se Krishna é o proprietário dos negócios, então Krishna deve desfrutar do lucro dos negócios. Mas se o negócio é para Deus, então o lucro é para Deus também. Se um homem de negócios estiver em posse de milhares e milhares de dólares, e se ele tiver que oferecer tudo isso a Krishna, ele pode fazê-lo. Isto é trabalho para Deus, Krishna. Em vez de construir um belo e um grande edifício para sua gratificação dos sentidos, ele pode construir um belo templo para Deus, para Krishna, e pode instalar a forma de Deus no altar e organizar o serviço para adorar a deidade no altar. como se esboça nos livros autorizados do serviço prático e amoroso a Deus. Tudo isto é Krishna Karma. Karma, trabalho. Krishna, Deus. Então, Krishna Karma é trabalho para Deus. É, tem gente que prefere fazer trabalho para os pobres, para os espíritos, para os fantasmas, trabalho social, trabalho filântropo, trabalho sei lá o quê. Mas quem se dá bem, as únicas pessoas que se dão bem são aquelas que fazem Krishna Karma, trabalho para Deus. É a única atividade que liberta quem dá e quem recebe. A pessoa não deve se apegar ao resultado de seu trabalho, mas o resultado deve ser oferecido a Deus, Krishna. A pessoa deve também aceitar como alimento transcendental a comida e os restos dos oferecimentos a Deus, Krishna. Krishna Prasada, né? Em português, misericórdia de Deus. Quero morrer disso, Bimala, de Krishna Prasada. Quero morrer com a misericórdia de Deus. Não, aquela que já foi oferecida no altar, Bimala. Quem sou eu para comer antes de Deus? Não, não estou louco ainda. Nossa, que saudades de Jagannatha. Não, a lanchonete Nova Gokula lá, Bimala. Que saudades da deidade. Quem sou eu para sentir saudades da deidade de Deus? Se, no entanto, a pessoa não for capaz de construir um templo para Deus, Krishna, ela poderá ocupar-se em limpar o templo de Krishna. Está vendo? Eu não tenho dinheiro para dar para Deus, eu sou pobre. Ah, tudo bem, limpe o templo, trabalhe para Deus, limpe o templo de Deus, sirva os devotos de Deus. Está vendo? Sem dinheiro você serve Deus. Nada, nada, nem ninguém, nem condição social, nada, nada pode atrapalhar o serviço prático e amoroso a Deus de alguém. Isto também é Krishna Karma, trabalho para Deus. A pessoa pode cultivar um jardim. Qualquer pessoa que tenha terra na Índia, pelo menos qualquer homem pobre, tem uma certa porção de terra e pode utilizá-la para cultivar flores para oferecer a Deus no altar. Pode semear plantas de tulasi, porque as folhas de tulasi são muito importantes. E Krishna recomenda isto no Bhagavad Gita. Krishna deseja que se lhe ofereça uma folha, uma flor ou um pouco d'água, e ele se satisfaz. Esta folha se refere especialmente à de tulasi. Assim, a pessoa pode cultivar folhas de tulasi e regar a planta. Dessa forma, mesmo o homem mais pobre pode se ocupar no serviço a Deus, Krishna Karma. Estes são alguns dos exemplos de como a pessoa pode se ocupar em trabalhar para Deus, Krishna Karma. A palavra Matparamá se refere à pessoa que considera que a associação de Krishna em sua morada suprema é a mais elevada perfeição da vida. Tal pessoa não deseja ser elevada aos planetas superiores, tais como o Sol, a Lua ou outros planetas celestiais, ou mesmo ao planeta mais elevado deste universo, Brahmaloka, onde mora o primeiro filho de Deus, Brahma. Ela não tem atração por isso. Ela só sente atração para ser transferida ao céu transcendental. E mesmo no céu transcendental, ela não se satisfaz em se fundir na brilhante refulgência da luz, Brahmajyoti, pois ela quer entrar no planeta transcendental mais elevado, a saber, Krishna Loka, Goloka Vrindavana, a morada eterna de Deus. Ela tem pleno conhecimento deste planeta e por isso não se interessa em nenhum outro planeta. Como a palavra Madhbhakta indica, ela se ocupa completamente no serviço prático e amoroso a Deus, especificamente nos 9 processos de ocupação do serviço prático e amoroso a Deus, que são ouvir... Ó, quem está ouvindo a rádio está fazendo serviço prático a Deus, que é ouvir, cantar, lembrar, adorar, servir aos pés de lótus do Senhor Krishna, oferecer preces levar a cabo as ordens do Senhor Krishna e fazer amizade com ele e entregar tudo a ele. Eu falei que orar não é vida espiritual. Se orar para qualquer outra coisa ou pessoa, não é vida espiritual mesmo. Agora, se orar para Deus e para o mestre espiritual, isso sim é vida espiritual, né? Mas se você for iniciado pelo mestre espiritual, né? Tem esse detalhe aí. Bom, enquanto você não é iniciado pelo mestre espiritual, você ora a Prabhupada. E aí, depois que você for iniciado por um mestre espiritual autorizado, qualificado e competente, você ora para o mestre espiritual e ora para Deus. Então, até para orar, a pessoa precisa saber como e para quem orar. Senão, não funciona. Como nós vimos lá naquele trecho, lá, né? Deus falando lá naquela escritura, lá, né, Bima? Quando vocês levantam as mãos para o céu, desvio de vós os meus olhos. Embora vocês façam muitas orações, não escuto. As vossas mãos se encheram com o sangue de animais inocentes. Então, meu amigo, não adianta comer carne e rezar para Deus, que Deus não olha. Deus nem olha para você e nem escuta você. É o que está lá naquela escritura de terceira classe lá. Na cópia mal feita dos Vedas, do Gita, cópia mal feita do Gita. Tá bom, Bimala, já parei de falar. Onde eu estava mesmo, hein? Tá, os nove processos. Uma pessoa pode se ocupar em todos os nove processos devocionais, ou oito, ou sete, ou pelo menos um. E isso seguramente a fará perfeita, tá vendo? Só de ouvir sobre Deus, com atenção, amor e devoção, a pessoa se torna perfeita. O termo Sangha Vajita é muito significativo. A pessoa deve se desassociar de pessoas que são contra Deus, contra Krishna. Não só as pessoas ateístas são contra Krishna, mas também aqueles que estão atraídos pelas atividades frutivas e pela especulação mental. Esses são os inimigos de Deus disfarçados, né? Aqueles que querem vida material e aqueles que vivem especulando. Por isso, a forma pura de serviço prático é porque se você anda com pessoas puras, você se purifica. Se você anda com pessoas impuras, você se degrada, se contamina. Ah, o devoto vive isolado, não, o devoto dá associação para todo mundo. Pode ver, os devotos se misturam com todo mundo, né? Eles dão uma associação para todo mundo. Agora, pegar a associação, não. Por isso, a forma pura de serviço prático e amoroso a Deus é descrita no Néctar da Devoção 1.1.11 como se segue. Prabhupada cita o verso e explica que neste verso, Srila Rupa Goswami afirma claramente que se alguma pessoa quiser executar serviço prático, puro e amoroso a Deus, terá que se libertar de todos os tipos de contaminação material. Ela terá que se libertar da associação de pessoas que estão adictas a atividades frutivas e à especulação mental. Quando livre de tal associação indesejada e da contaminação dos desejos materiais, a pessoa cultiva o conhecimento de Krishna de modo favorável, e isso se chama serviço prático, puro e amoroso a Deus. A pessoa deve pensar em Krishna e agir favoravelmente para Krishna, não desfavoravelmente. Kansa era um inimigo de Krishna. Desde o começo mesmo do nascimento de Krishna, Kansa planejou matar Krishna de muitas maneiras. E porque nunca tinha êxito, ele estava sempre pensando em Deus, Krishna. De modo que enquanto trabalhava, enquanto comia, enquanto dormia, ele sempre estava consciente de Krishna em todos os aspectos. Mas esta consciência de Krishna não era favorável e por isso, apesar de sempre estar pensando em Krishna 24 horas por dia, ele era considerado um demônio e Krishna finalmente o matou. Naturalmente, qualquer pessoa que seja morta por Krishna alcança a salvação imediatamente. É, mas a salvação na luz, né? É, aonde os inimigos de Deus são colocados, né? Aquilo que os impersonalistas querem, o destino que eles querem, é o destino dos demônios, né? Vão para a luz, para o Brahmajyoti. Mas este não é o objetivo do devoto puro de Deus. O devoto puro de Deus não quer nem mesmo a salvação. Ele não quer nem mesmo ser transferido ao planeta mais elevado de Deus, Goloka Vrindavan. Aí eu quero ir para lá, irmão. Ah, por isso que eu não sou devoto. É por isso que eu sou só amigo dos devotos. Seu único objetivo é servir a Deus, Krishna, onde quer que ele esteja. Um devoto de Krishna é amigável para com todo mundo. Por isso está dito aqui que ele não tem inimigos. Como é isso? Um devoto situado em consciência de Krishna sabe que somente o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, pode aliviar a pessoa de todos os problemas da vida. Está vendo? Ó, isso aqui é uma máxima, Bíblia. Isso aqui é uma máxima. É, presta atenção. Você também deixou o telefone carregando, eu puxei, ele caiu no chão. Ai, Bimala, eu que não olhei, né? O culpado sou eu sempre. Um devoto situado em consciência de Krishna sabe que somente o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, pode aliviar a pessoa de todos os problemas da vida. Está vendo? O melhor remédio para tudo. Ele tem experiência pessoal disso. E por isso quer introduzir este sistema à consciência de Krishna na sociedade humana. Há muitos exemplos na história de devotos do Senhor Krishna que arriscaram suas vidas para espalhar a consciência de Deus. O exemplo favorito é o Senhor Jesus Cristo. Ele foi crucificado pelos não devotos, mas ele sacrificou sua vida para espalhar a consciência de Deus. Naturalmente, seria superficial entender que ele foi morto. Similarmente, na Índia também existem muitos exemplos, tais como Haridasa Thakur. Por que tal risco? Porque eles queriam espalhar a consciência de Krishna, e isto é difícil. Uma pessoa consciente de Krishna, que sabe que se um homem sofre, isto se deve ao seu esquecimento de seu relacionamento eterno com Deus, Krishna. Portanto, o benefício mais elevado que a pessoa pode prestar à sociedade humana é aliviar um semelhante de todos os problemas materiais. De tal maneira, um devoto puro ocupa-se no serviço do Senhor Krishna. Ora, podemos imaginar como Krishna é misericordioso para aqueles que se ocupam em seu serviço, arriscando tudo por ele. Portanto, é certo que tais pessoas terão de alcançar o planeta supremo depois de deixar o corpo. Em resumo, a forma universal de Deus, Krishna, que é uma manifestação temporária, e a forma do tempo que devora tudo, e mesmo a forma de Vishnu de quatro mãos, foram todas exibidas por Krishna. Desse modo, Krishna é a origem de todas estas manifestações. Não é que Krishna seja uma manifestação da forma universal original ou Vishnu. Krishna é a origem de todas as formas. Existem centenas e milhares de Vishnus. Existem centenas e milhares de Vishnus, mas para um devoto nenhuma forma de Krishna, além da forma original, o Shyama Sundara, de duas mãos, é importante. No Brahma Sanhita se afirma que aqueles que estão apegados à forma Shyama Sundara, a forma de Deus negro, né, de Krishna, com amor e devoção, podem vê-lo sempre dentro. É, Deus é negrão, né? Deus é tão negro que ele chega a azular. A forma original de Deus, a cor original do corpo de Deus, né? Então, aqueles que estão apegados à forma enegrecida de Deus, Krishna, com amor e devoção, podem vê-lo sempre dentro do coração, e não podem ver mais nada. Deve-se compreender, portanto, que o significado deste 11º capítulo é que a forma de Krishna é essencial e suprema. Assim terminam os significados de Bhaktivedanta correspondentes ao 11º capítulo do Shrimad Bhagavad Gita sobre o tema A Forma Universal. Fala mais o quê? Srila Prabhupada aqui, jai! Todas as glórias a Srila Prabhupada. Bom, gente boa, esse livro, O Bhagavad Gita, como ele é, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na quarta linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer o livro na mão, aí vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí, Livros Novos, tá bom? Livros Novos, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Já vai descendo, já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, a coleção Srila Prabhupada, para de me apressar, irmão, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. O que mais, Bimola? Ah, é os aniversários, é verdade. Calma, deixa eu tomar água aqui. Não, não sou culpado, você que escolheu esse verso. Ah, foi aberto a olho. Nossa, é o maior significado do Gita, eu acho. Não, deve ter maior, tem maior? Esse é um dos maiores, então, tá? Já parei de falar. Aniversários, isso. Neste dia 20, quem está fazendo aniversário é nosso querido ouvinte Eli Geraldo da Silva, de Beraba, Minas. De Uberaba, Minas Gerais, tá bom, Bimo? Queria aproveitar e mandar um abraço para todos os mineiros, todas as mineiras, povo bom, povo sossegado. Ah, Bimo, já parei com a palhaçada. Oi, Eli, parabéns, gente boa, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama, tá bom, gente boa? E neste dia 21, quem faz aniversário é a Rádio Krishna FM. Não, né? A senhora Machanda, Bimala. A rádio, coitada da rádio. Essa rádio nem existe, né? Para muita gente essa rádio nem existe. Qual a importância dessa rádio? Bom, neste dia 21, Ramachandra, o próprio Deus em pessoa, apareceu neste mundo para viver o papel de um rei perfeito. E com isso dar exemplo a todos de como governar um país corretamente. Então todos os políticos do mundo, né, deveriam prestar atenção no governo do Senhor Ramachandra. Devotos de Krishna no mundo inteiro comemoram este aniversário com um jejum até o pôr do sol. E após o jejum tem muito canto, dança, palestra e delícias vegetarianas. Esta festa transcendental acontece nos templos, comunidades e centros culturais do mundo inteiro. E você, ouvinte da rádio, é nosso convidado especial. Para ver o endereço mais próximo de sua casa, é só clicar aqui na nossa agenda. Na quarta linha. Na quarta linha, no convite tem lá o link, tá? Mas na quarta linha está aqui a agenda. Você clica aí, já procura na agenda o endereço mais próximo de você. E não perca esta festa de jeito maneira. É neste dia 21, quarta-feira, tem festa, mas faz contato antes, de repente, como a administração é local, de repente eles mudam essa data aí para frente, para trás, ou para o final de semana, então faz contato antes, tá? Pergunta se a festa do Senhor Ramachandra vai ser realmente na quarta, que horas começa, se está aberta ao público, e aí você vai, leva quem você quiser para festejar junto com os devotos de Deus, essa encarnação de Deus que apareceu para viver o papel de um rei perfeito. E para você conhecer mais sobre o Sr. Amachandra, nós vamos ler agora na krishnafm.com.br uma pequena biografia sobre ele. Shukadeva Goswami disse, o filho de Maharaja Katwanga foi Dir Gabarro, cujo filho foi o célebre Maharaja Arago. De Maharaja Arago surgiu Adya, de Adya nasceu a grande personalidade Maharaja Dasaratha. Ao receber orações dos semideuses, a suprema personalidade de Deus, Krishna, a própria verdade absoluta, apareceu diretamente com sua expansão e expansões da expansão. Seus santos nomes eram Rama, Lakshmana, Bharata e Shatrughna. Como filhos de Maharaja Dasaratha, essas célebres encarnações de Deus apareceram então sob quatro formas. O rei Parikshit... Ó rei Parikshit, as atividades transcendentais do Senhor Amachandra foram descritas por grandiosas pessoas santas que viram a verdade. Como ouviste repetidas vezes a respeito do Senhor Amachandra, o esposo de Mansita, farei apenas uma descrição sucinta dessas atividades. Por favor, preste atenção. Para manter intacta a promessa feita por seu pai, o Senhor Amachandra imediatamente abandonou a posição de rei e, acompanhado de sua esposa Mansita, vagou de floresta em floresta com seus pés de lótus, que eram tão delicados a ponto de serem incapazes de suportar até mesmo o afago das palmas das mãos de Sita. O Senhor Ama fazia-se acompanhar por Hanuma, o rei dos macacos, e pelo seu próprio irmão caçula, o senhor Lakshmana, ambos os quais serviam para aliviar a fadiga que ele sentia ao perambular pela floresta. Tendo cortado o nariz e as orelhas de Surpanaka, deixando-a, portanto, desfigurada, o senhor perdeu a companhia de Mansita. Por conseguinte, ele ficou irado e franziu as suas sobrancelhas, e com isto amedrontou o oceano, que então permitiu que o Senhor construísse uma ponte para cruzá-lo. Essa ponte a NASA documentou e tem quase 2 milhões de anos. Em seguida, tal qual um incêndio que devora uma floresta, o Senhor Ama entrou no reino de Ravana para matá-lo. Que esse supremo Senhor Amachandra nos proteja. Na arena do sacrifício realizado por Vishwamrita, o Senhor Amachandra, o rei de Ayodhya, matou muitos demônios, rakshasas e homens incivilizados que, à noite, vagavam, influenciados pelo modo da escuridão. Possa o Senhor Amachandra, que na companhia de Lakshmana matou todos esses demônios, ser bastante bondoso para nos proteger. Ó rei! Os passatempos do Senhor Amachandra eram maravilhosos, como os de um filhote de elefante. Na assembleia onde Mansita deveria escolher o seu esposo, ele, em meio aos heróis deste mundo, quebrou o arco pertencente ao Senhor Shiva. Esse arco era tão pesado que eram necessários 300 homens para carregá-lo. Mas o Senhor Amachandra o esticou, o dobrou e o partiu ao meio, assim como um filhote de elefante quebra uma haste de cana de açúcar. Assim, o Senhor Amachandra obteve a mão de Mansita, que possuía, no mesmo nível de igualdade, as qualidades transcendentais de forma, beleza, comportamento, idade e natureza. Na verdade, ela era a deusa da fortuna que constantemente repousa no peito do Senhor Krishna. Enquanto retornava da casa de Sita, após revê-la na assembleia de competidores, o Senhor Amachandra encontrou-se com Parashurama. Embora fosse muito orgulhoso de ter eliminado da terra a ordem real 21 vezes, Parashurama foi derrotado pelo Senhor Ama, que parecia um governante da ordem real. Cumprindo a ordem de seu pai, que estava atado por uma promessa à sua esposa, o Senhor Amachandra deixou para trás o seu reino, opulência, amigos, bem-querentes, residência e tudo o mais, assim como uma alma liberada abandona sua vida, e com Sita foi para a floresta. Enquanto vagava pela floresta, onde aceitou uma vida cheia de dificuldades, o Senhor Amachandra, carregando nas mãos seus invencíveis arcos e flechas, mutilou a irmã de Ravana, que estava tomada de desejos luxuriosos, cortando-lhe o nariz e as orelhas. Ele matou também seus 14 mil amigos demônios, encabeçados por Kara, Trishira e Dushana. Ó rei Parikshit, quando Ravana, que tinha 10 cabeças sobre seus ombros, ouviu comentários acerca dos belos e atraentes traços de Sita, sua mente ficou agitada por desejos luxuriosos e ele foi tentar raptá-la. Para afastar o Senhor Amachandra de sua casa, Ravana enviou Maritya sob a forma de um viadinho dourado. E ao ver aquele maravilhoso viadinho, o Senhor Amachandra deixou sua residência e o seguiu até conseguir matá-lo com uma flecha afiada, assim como o Senhor Shiva matou Daksha. Esse viadinho era um demônio também, né? Quando Ramachandra entrou na floresta e Lakshmana também se ausentou, o pior dos demônios, comedores de carne e bebedores de vinho, Ravana, raptou Sita Devi, a filha do rei de Videha, assim como um tigre captura ovelhas desprotegidas, aproveitando-se da ausência do pastor. Em seguida, como se estivesse muito aflito devido à separação de sua esposa, o Senhor Ramachandra caminhou pela floresta com seu irmão Lakshmana. Com isso, ele mostrou, com seu exemplo pessoal, a condição de uma pessoa apegada a mulheres. O Senhor Ramachandra, cujos pés de lótus são adorados pelo Senhor Brahma e pelo Senhor Shiva, havia assumido a forma de um ser humano. Assim, ele realizou a cerimônia fúnebre de Jatayu, que havia sido morto por Ravana. O Senhor matou então o demônio chamado Kabanda, e após fazer amizade com os líderes dos macacos, matar Vale e propiciar a libertação de Mãe Sita, ele se dirigiu à beira-mar. Após alcançar a praia, o Senhor Amachandra jejuou durante 3 dias, enquanto esperava a chegada do oceano personificado. Ao ver que o oceano não aparecia, o Senhor Ama manifestou seus passatempos de ira, e pelo seu simples olhar em direção ao oceano, todas as entidades que viviam dentro dele, incluindo os crocodilos e tubarões, ficaram tomados de medo. Então o oceano personificado, temeroso, aproximou-se do Senhor Amachandra, levando toda a parafernália utilizada no processo de adoração a Deus. Caindo a seus pés de lótus, o oceano personificado falou as seguintes palavras. É o rei do oceano, né? O chefão do oceano. Ó onipenetrante pessoa suprema Krishna, temos mente obtusa e não havíamos entendido quem éreis, mas agora sabemos que sois a suprema personalidade de Deus, Krishna, o mestre de todo o universo, a imutável e original personalidade de Deus. Os semideuses sentem-se orgulhosos no modo da bondade. Os progenitores da humanidade se envaidecem com o modo da paixão, e o Senhor dos Fantasmas, Shiva, vangloria-se do modo da ignorância, mas sois o mestre de todas essas qualidades. Meu Senhor Krishna, podeis usar minha água como desejardes. Na verdade, podeis cruzá-la e ir até a morada de Ravana, que é grande fonte de perturbação e pranto para os três mundos. Ele é filho de Vishwara, mas é tão detestável como a urina. É, um filho sem consciência de Krishna é tão detestável como a urina, e é mesmo. Por favor, ide matá-lo para depois reaver a vossa esposa Sita Devi. Ó grande herói, embora minha água não represente nenhum impedimento à vossa marcha à Lanka, por favor, construi uma ponte sobre ela para difundirdes vossa fama transcendental. Ao tomarem conhecimento desta maravilhosa e incomum façanha de vossa onipotência, todos os grandes sábios e reis futuros glorificar-vos-ão. Shukadeva Goswami disse: Após construir uma ponte sobre o oceano, atirando na água picos de montanhas cujas árvores e outras vegetações haviam sido sacudidas pelas mãos dos grandes macacos, o Sr. Amachandra foi até Lanka para libertar Sita Devi, tirando-a das garras de Ravana. Com a orientação e ajuda de Vibhishana, irmão de Ravana, o Sr. Amachandra, juntamente com os macacos soldados, encabeçados por Sugriva, Nila e Hanuman, entrou no reino de Ravana, Lanka, que anteriormente fora queimada por Hanuman. Após entrarem em Lanka, os macacos soldados, conduzidos por líderes como Sugriva, Nila e Hanuman, ocuparam todas as casas de diversão, celeiros, tesouros, entradas de palácios, pontes urbanas, assembleias, frontispícios de palácios e mesmo os pombais. Quando na cidade as encruzilhadas, plataformas, bandeiras e cântaros dourados colocados nas cúpulas foram todos destruídos, toda a cidade de Lanka parecia um rio assolado por uma manada de elefantes. Ao ver as perturbações criadas pelos macacos soldados, Ravana, o mestre dos demônios Rakshasas, convocou Nikumba, Kumba, Dumraksha, Durmuka, Surantaka, Narantaka, outros demônios Rakshasas e seu filho Indradi. Em seguida mandou chamar Prahasta, Atikaya, Vikampana e finalmente Kumbhakarna. Daí ordenou que todos os seus seguidores lutassem contra os inimigos. O Sr. Amachandra, ladeado de Lakshmana e macacos soldados tais como Sugriva, Hanuman, Gandamada, Nila, Angada, Jambavan e Panasa, atacou os soldados dos demônios Rakshasas, que estavam muito bem equipados com várias armas invencíveis, tais como espadas, lanças, arcos, praças, ristes, flechas, Shakti, Kagdas e Tomaras. Angada e outros comandantes dos soldados de Ramachandra enfrentaram os elefantes, a infantaria, os cavalos e as quadrigas do inimigo e arremessaram contra eles grandes árvores, picos de montanhas, massas e flechas. Assim, os soldados do Sr. Ramachandra mataram os soldados de Ravana, que perderam toda a boa fortuna porque Ravana fora condenado pela ira de Mãe Sita. Depois, ao perceber que perderam os seus soldados, Ravana, o rei dos demônios Rakshasas, ficou extremamente irado. Assim, subiu para o seu aeroplano, que estava decorado com flores, e foi ao encontro do Sr. Amachandra, que estava sentado na refulgente quadriga trazida por Matali, o quadrigário de Indra. Então Ravana tentou acertar o Sr. Amachandra com flechas afiadas. O Sr. Amachandra disse a Ravana: "És o mais abominável dos antropófagos. Na verdade, és igual ao excremento deles. Pareces um cão, pois assim como na ausência do dono da casa, um cão rouba o alimento da cozinha, em minha ausência, raptaste minha esposa Sita Devi. Portanto, assim como Dhyamaraja pune os homens pecaminosos, também te punirei. És muito abominável, pecaminoso e descarado. Hoje, portanto, eu que jamais falho em meus intentos, estou disposto a te punir." Após repreender Ravana com essas palavras, o Sr. Amachandra fixou uma flecha em seu arco, apontou para Ravana e disparou a flecha, que trespassou o coração de Ravana como um raio. Ao verem isso, os seguidores de Ravana fizeram um som tumultuoso, gritando: oh não, o que aconteceu, o que aconteceu?" Enquanto Ravana, vomitando sangue por suas 10 bocas, caía de seu aeroplano, assim como um homem piedoso cai dos planetas celestiais em direção à Terra, quando se esgotam os resultados de suas atividades piedosas. Em seguida, encabeçados por Mandodari, a esposa de Ravana, todas as mulheres cujos esposos tombaram na batalha saíram de Lanka. Chorando continuamente, elas se aproximaram dos cadáveres de Ravana e de outros demônios, comedores de carne e bebedores de vinho, golpeando os seios, aflitas porque seus esposos haviam sido mortos pelas flechas de Lakshmana. As mulheres abraçaram seus respectivos esposos e choraram lamuriantemente, e seus gemidos se sensibilizavam, e seus gemidos sensibilizavam a todos. Ó, meu senhor, ó mestre, foste um problema para os outros e, portanto, eras chamado Ravana. Mas agora que foste derrotado, nós também fomos derrotadas, pois sem ti o estado de Lanka foi conquistado pelo inimigo. Em quem ele se refugiará? Ó pessoa afortunadíssima, deixaste influenciar por desejos luxuriosos e, portanto, não pudeste entender o prestígio de Mãe Sita. Agora, devido à maldição que ela lançou, foste reduzido a este estado, tendo sido morto pelo Senhor Amachandra. Ó prazer da dinastia dos demônios, devido a ti, o estado de Lanka, e também nós próprias, agora não temos protetor. Através de teus feitos, tornaste teu corpo digno de ser devorado pelos abutres e tua alma digna de ir ao inferno. Srila Shukadeva Goswami disse: Vibhishana, o irmão piedoso de Ravana e devoto do Senhor Amachandra, recebeu os louvores do Senhor Amachandra, o rei de Kosala. Então, ele realizou as cerimônias fúnebres em prol de seus membros familiares a fim de salvá-los do caminho do inferno. Em seguida, o Senhor Amachandra encontrou Sita Devi sentada a uma pequena cabana sob uma árvore chamada Simsapa, numa floresta de árvores Ashoka, magra e esquálida. Ela sentia-se pesarosa devido à separação dele. Vendo sua esposa naquelas condições, o Senhor Amachandra encheu-se de compaixão. Quando Ramachandra apareceu diante dela, ela ficou extremamente feliz ao ver o seu amado, e sua boca de lótus expressava sua fadiga. Após dar a Vibhishana o poder de governar a população dos demônios rakshasas de Lanka pela duração de uma kalpa, o Senhor Ramachandra, a suprema personalidade de Deus, Bhagavan, colocou Sita Devi num aeroplano decorado com flores e então ele próprio subiu para o aeroplano. Tendo terminado o período de sua permanência na floresta, o Senhor Amachandra retornou a Ayodhya, acompanhado de Hanuman, Sugriva e de seu irmão Lakshmana. Ao retornar à sua capital Ayodhya, o Senhor Amachandra, ainda na estrada, foi saudado pela ordem principesca, que derramou sobre seu corpo belas e fragrantes flores, enquanto grandes personalidades como o Senhor Brahma e outros semideuses glorificavam com muito júbilo as atividades do Senhor. Ao chegar a Ayodhya, o Senhor Amachandra ficou sabendo que, em sua ausência, seu irmão Bharata comia cevada preparada em urina de vaca, cobria seu corpo com casca de árvores, usava mechas de cabelo entrelaçadas e deitava-se sobre uma esteira de grama kusha. O misericordioso Senhor Ama se lamentou muito por isso. Ao compreender que o Senhor Amachandra retornava à capital, Ayodhya, o Senhor Bharata imediatamente pôs sobre sua própria cabeça os tamancos do Senhor Amachandra e saiu de seu acampamento em Nandigrama. O Senhor Bharata fazia-se acompanhar por ministros, sacerdotes e outros cidadãos respeitáveis, por músicos profissionais que vibravam melodias agradáveis e por sacerdotes brâmanas eruditos que cantavam altos hinos védicos. Seguindo o cortejo, havia quadrigas puxadas por belos cavalos cujos arreios tinham rédeas de ouro. Essas quadrigas estavam decoradas com bandeiras bordadas a ouro e com outras bandeiras de vários tamanhos e formatos. Havia soldados usando armaduras de ouro, servos portando nós de Betel e muitas prostitutas belas e famosas. Muitos servos seguiam a pé carregando uma sombrinha, abanos, diferentes qualidades de joias preciosas e outra parafernália digna de uma recepção real. Acompanhado dessa maneira, o Senhor Bharata, com seu coração tomado de êxtase e seus olhos rasos d'água, aproximou-se do Senhor Amachandra e, com grande amor estático, caiu a seus pés de lótus. Após apresentar os tamancos diante do Senhor Amachandra, o Senhor Bharata permaneceu de mãos postas, com os olhos cheios de lágrimas, e o Senhor Amachandra o banhou com suas lágrimas enquanto o abraçava demoradamente com ambos os braços. Acompanhado de Mãe Sita e Lakshmana, o Senhor Amachandra ofereceu então suas respeitosas reverências aos sacerdotes brâmanas eruditos e às pessoas mais velhas da família, E todos os cidadãos de Ayodhya prestaram respeitosas reverências ao Senhor Ama. Os cidadãos de Ayodhya, ao verem seu rei retornando após longa ausência, ofereceram-lhe guirlandas de flores, agitaram seus mantos e dançaram em grande júbilo. Ó rei, o senhor Bharata carregava os tamancos do senhor Amachandra, Sugriva e Vibhishana carregavam um abano e um excelente leque, Hanuman carregava uma sombrinha branca, Shatrughna carregava um arco e duas aljavas, e Sita Devi carregava um cântaro que estava cheio de água dos lugares sagrados. Angada carregava uma espada e Jambavan carregava um escudo de ouro. Ó rei Parikshit, logo que o senhor Amachandra sentou-se em seu aeroplano de flores, com as mulheres oferecendo-lhe orações e recitadores glorificando suas características, ele parecia a lua rodeada por estrelas e planetas. Em seguida, tendo recebido as boas-vindas de seu irmão Bharata, o senhor Amachandra entrou na cidade de Ayodhya em meio a um festival. Ao adentrar-se no palácio, ele ofereceu reverências a todas as mães, incluindo Kaikeyi e as outras esposas de Maharaja Dasaratha, e especialmente a sua própria mãe, Kaushalya. Ofereceu também reverências aos mestres espirituais, tais como Vashistha. Amigos de sua própria idade e amigos mais jovens adoraram-no, e ele respondeu às suas respeitosas reverências, e essa mesma atitude foi também tomada por Lakshmana e Mãe Sita. Dessa maneira, todos eles entraram no palácio. Ao verem seus filhos, as mães de Rama, Lakshmana, Bharata e Shatrughna imediatamente levantaram-se como corpos inconscientes que recuperam a consciência. As mães puseram seus filhos em seus colos e banharam-nos com lágrimas, aliviando-se assim do sofrimento causado pela longa separação. O sacerdote ou mestre espiritual familiar Vashistha providenciou para que o senhor Amachandra cortasse o seu cabelo e então se livrasse de suas mechas emaranhadas. Depois, com a cooperação dos membros mais velhos da família, ele realizou a cerimônia de banho do senhor Amachandra, utilizando a água dos quatro mares e outras substâncias do mesmo modo que ela fora realizada para o rei Indra. O senhor Amachandra, tendo-se banhado e estando com sua cabeça raspada, vestiu-se com muito esmero e estava decorado com uma guirlanda e joias. Assim, ele brilhava refulgentemente cercado por seus irmãos e esposa, que usavam roupas e adornos de padrão semelhante. Estando satisfeito com a plena rendição e submissão do senhor Bharata, o senhor Amachandra aceitou então o trono do estado. Ele cuidava dos cidadãos exatamente como um pai, e os cidadãos, estando completamente dedicados a seus deveres ocupacionais, determinados pelo sistema perfeito, que divide a sociedade humana em quatro classes sociais e quatro classes transcendentais, aceitaram-no como seu pai. O senhor Amachandra tornou-se rei durante a era de Treta Yuga, porém, devido ao seu bom governo, era como se as pessoas estivessem na era de Satya Yuga. Todos eram religiosos e completamente felizes. Ó Maharaja Parikshit, a melhor da dinastia Bharata, durante o reinado do senhor Amachandra, as florestas, os rios, as montanhas e colinas, os estados, as sete ilhas e os sete mares estavam todos propícios a suprir com as necessidades da vida de todos os seres vivos. Quando o senhor Amachandra, a suprema personalidade de Deus, era o rei deste mundo, todos os sofrimentos mentais e físicos, doenças, velhice, pesar, lamentação, angústia, medo e fadiga eram completamente ausentes. Nem sequer havia morte para aqueles que não a queriam. O senhor Amachandra fez o voto de aceitar apenas uma esposa e não ter vínculos com nenhuma outra mulher. Ele era um rei santo e tudo em seu caráter era bom, não estigmatizado por defeitos tais como a ira. Ele ensinou o bom comportamento a todos, especialmente aos pais de família. Tomando como base o sistema perfeito que divide a sociedade humana em quatro classes sociais e quatro classes transcendentais. De start, por meio de suas atividades pessoais, ele ensinou ao público em geral. Mãe Sita era muito submissa, fiel, tímida e casta, compreendendo sempre a atitude de seu esposo. Assim, com seu caráter, amor e serviço, ela atraiu por completo a mente do Senhor Ama. Assim como o Senhor Amachandra é o esposo ideal, Mãe Sita é a esposa ideal. Tal combinação torna a vida familiar muito feliz. Qualquer que seja o exemplo que um grande homem estabeleça, as pessoas comuns seguem-no. Se os reis, os líderes e os sacerdotes brâmanas, os preceptores pusessem em prática os exemplos apresentados na literatura védica, o mundo inteiro viraria o céu. De fato, não mais haveria condições infernais neste mundo material. Este é apenas o significado de um verso do Śrīmad-Bhāgavatam, canto 9, capítulo 10, verso 55, dados por sua divina graça, Śrīla Prabhupāda. Então, isso aqui é apenas um resumozinho, né? Se Krishna deixar, nós vamos ler essa história inteirinha na coleção Śrīmad-Bhāgavatam. E tem também, né, Bimala? Tem em desenho aí essa história do Senhor Amachandra, Ramayana, né? Ramayana, no YouTube. Procure aí, Ramayana, com Y. Se você não achar, fale com a gente, tá bom? Então tá bom. Bom, gente boa, essa coleção Śrīmad-Bhāgavatam, que tem essa história, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer essa coleção na mão, né, clica aí, Livros Novos. Já apareceu aqui, você clica nela, já encomenda os livros, chegam rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 981715751. Bimala, tinha que ter um programa só para ler esse pequeno resumo da vida do Senhor Amachandra, né? Nossa, tinha que ter um programa. No próximo ano, próximo aniversário do Senhor Amachandra, nós vamos dedicar um programa inteirinho a ler esse resumo de Prabhupada, que está na coleção Śrīmad-Bhāgavatam. Combinado? Então está combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Haripurushottamam Bhajami. Govinda Haripurushottamam Bhajami. Renom Tanantam Maravinda Dalaya Kacham Bhavatam Samasita Udasundarangam Kandarpa Kotika Maniya Vishesha Shobham Govinda Haripurushottamam Bhajami. Govinda Haripurushottamam Bhajami. Ranganiyasa sakalendriya viti manti pashanti panti kayanti chiram jaganti anadachi maya sadhu ala vigrahasya Govinda Haripurushottamam Bhajami. Govinda Haripurushottamam Bhajami. Ranganiyasa sakale Driyavriti manti pashanti panti kayanti chiram jaganti anandachi maya sadhu Lala Vigrahasya Govinda Adipusha Tamam Bhajami Govindam Hari Purusha Tamaham Bhajami Govindam Hari Purusha Tamaham Bhajami Govindam Hari Purusha Tamaham Bhajami Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Deva Guru Deva Guru Deva Guru Deva Guru Deva Guru Deva Guru Deva Guru Deva Jaya Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jaya Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Nama Acharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Nada Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai Shri Maturadam Ki Jai Shri Navadvipadam Ki Jai Shri Jaganatapuridam Ki Jai Ganga Mae Ki Jai Jamuna Mae Ki Jai Tulasi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Sankirtana Jaga Ki Jai Brihach Mridanga Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gora Premanande Hari Hari Bo Todas as glórias aos devotos reunidos Hare Krishna Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.